alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Nada disso, nananina não. Tem que estar sorrindo mesmo, viu? Com felicidade, com alegria, com amor. Não quero ver ninguém chorando aí de tristeza. Ah, que conversa é essa? Tristeza não paga a dívida de ninguém, não. Gente, então vamos nós com alegria, com felicidade, com amor. Não importa a distância, não importa onde você esteja, não importa o horário que você esteja ouvindo. O que importa é que nós estamos juntos. A partir de agora, é o programa Maurício Fares aí com vocês. E sabe como é que é? Essa horinha que nós temos juntos aqui, a gente procura fazer uma hora de muita alegria, de muita felicidade, muita paz, de muito amor acima de tudo, não é? Então, pra você, ó, menina, e pros meus amigos, aquele abraço. Daqui um pouquinho eu vou trazer essa música que eu tava cantando aí, um pedacinho, né, do Juliano Jardel, Sorriso Mudo. Mas nós vamos ter também César Menotti Fabiano, vamos ter Edelson Moura, a Roxette, João Mineiro e Marciano, Procol Harum, né, Erasmo Carlos. São todas músicas que nós vamos rodar no programa daqui um pouco, e também mais a nossa carta destaque. Eita, que será que mais uma carta legal que vamos ter hoje? Ainda não vi, não. Daqui um pouco é que eu vou ver aí, aí vou saber quem é que nós vamos atender, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer a primeira de hoje. É, quem vai cantar aí? É César Menotti e Fabiano. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Roda lá o César Menotti e o Fabiano. Vamos nessa. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude.

No começo eu ficava assim meio, né? Eu ficava meio reticente, achando que fosse mais um padre cantor. Mas depois eu vi que ele tem, acima de tudo, além de ter esse talento que Deus lhe deu de poder de cantar, também tem uma alta percepção do sentimento humano, da alma humana. Tem uma percepção muito grande do que é a vida das pessoas. E uma frase atribuída ao padre Fábio de Melo é essa aqui, olha: durante muito tempo eu fiquei preocupado com o que os outros achavam ao meu respeito. Mas hoje, o que os outros acham de mim pouco me importa, a não ser que sejam pessoas que me amam. Porque a minha salvação não vai depender do que os outros acham de mim, mas do que Deus sabe ao meu respeito. É uma verdade que a gente faz muitas coisas aí para querer mostrar para as outras pessoas o que a gente é, o que às vezes a gente não é e quer mostrar para as pessoas o que não é. Então isso aí é bobagem, porque Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo a nosso respeito. Então não adianta você ficar querendo inventar e fingir para Deus, que para Deus não é preciso, ele sabe exatamente quem você é. Então a gente não deve ficar muito preocupado com o que os outros pensam a respeito da gente, não. Porque o que os outros pensam não importa, a não ser que seja realmente pessoa que ama a gente. Aí sim, aí o que essa pessoa pensa tem valor, claro que tem valor, né? Mas se não for assim, os outros eu tô pouco lixando. Olha, eu vou trazer uma dobradinha agora. É a Roxette, Listen to Your Heart. E o Evaldo Braga, Ela Me Deixou Chorando. Roda as duas aí, menino, roda. deixou chorando. E hoje vivo lamentando pelo seu sincero amor. Eu sei que viver sem este amor é uma longa tortura. Eu prefiro morrer na terra. Aqui se faz, aqui se paga. Pois pensei que estou pagando o que fiz, ó minha amada. Meu Deus, eu pergunto a todo mundo: por onde anda meu amor? Eu não sei. Brigamos sem querer por nada. O seu nome trago no meu pensamento. Isso para mim querida, meu amor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte por favor. Eu a chamava de querida, minha flor. Agora pergunto a todo mundo: por onde anda meu amor? Seu nome trago no meu pensamento. Isso para mim é um sofrimento. Eu a chamava de querida, meu amor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte por favor. Essa aqui é frase atual mesmo, frase de internet, viu? Olha, colega, na boa, nunca discuta com as mulheres, porque elas têm memória de 500 gigabytes e vão te jogar na cara coisas que você fez há 25 anos só pra te acabar de vez. Viu? Essa é coisa mais do que atual mesmo. Quer dizer, a memória das mulheres é de 500 gigabytes. E elas vão lembrar de coisa de 25 anos atrás e jogar na tua cara só pra te, ó, te jogar lá no fundo do poço. Então cuidado, não discuta com as mulheres não, viu? Siga esse conselho aí. Essa aí foi a minha amiga Carmela Yara Santana que postou pra mim no meu Face. Eu achei um barato, viu? Gostei demais, Carmela. É, apesar de que tem homem que é bobão, né, e ainda entra nessa de discutir, de brigar, que é conversa danada, a gente tem mais é que pensar em paz e amor. Olha agora quem canta, Juliano Jardel, aquela música que tá falando aí, Sorriso Mudo. Então, roda aí pra gente, menino, roda, roda. Assim sorridente, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Mas o mundo é mesmo assim, enquanto uns sorriem, outros choram de dor. No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, ai, ai, lá, lá, lá, lá. 90% sofre por amor. Sorridente, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu digo. vier a estar chorando. Chorando, mas o mundo é mesmo assim. Enquanto uns sorriem, outros choram de dor. No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, ai, ai, ai, 90% sofre por amor. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem uma escritora contemporânea, escritora moderna, que eu admiro demais o trabalho dela, é a Marta Medeiros. Ela escreve coisas lindíssimas, né? O trabalho dela realmente é fantástico. Olha mais uma frase então atribuída a Marta Medeiros. Sente-se amado aquele que se sente aceito, que se sente bem-vindo, que se sente inteiro. Sente-se amado aquele que não tem... Aliás, sente-se amado aquele que tem a sua solidão respeitada, aquele que sabe que não existe assunto proibido, que tudo pode ser dito e compreendido. Lindo, não é? Então, a gente, o sentimento de amor é uma coisa muito importante, ele envolve inúmeras outras coisas. A gente tem que ter, é um somatório de vários fatores para que você saiba, na verdade, o sentido verdadeiro do que é amar e ser amado. Muito bonita essa frase aqui da Marta Medeiros, que leva a gente para essa linha de raciocínio, né? Procol Harum, a Winter Seed of Peel, roda lá, menino! Would not let her be. Jonah's tale that her face at first just goes deep. Turn the wider shade of fair. Gente, tá quase na hora da nossa carta destaque de hoje, né? Ih, rapaz, eu falei que ia ler a cartinha pra saber. É a carta da Flor Sem Perfume Sem Amor de Montes Claros em Minas Gerais. Nem olhei ainda. Mas Maurício, tu tá como sempre, avacalhado, né? Já, menina, carta é a Flor Sem Perfume Sem Amor de Montes Claros em Minas Gerais, viu? Mas vamos trazer mais música. Vamos rodar agora aí pra turma aí. João Mineiro e Marciano. Se eu não puder te esquecer, mando dizer numa flor. Então roda lá, menino, roda, roda. Te esquecer, mando dizer uma flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais. Ninguém é capaz. Se amou um pouquinho, esquecer você nem pensar. E quando eu tentar que eu morra sozinho, te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais. Ninguém é capaz. Se amou um pouquinho, esquecer você nem pensar. E quando eu tentar que eu morra sozinho.

la la la la la la. Vai ser na tora, viu? A carta destaque de hoje, vou ler na tora. Na tora que eu digo assim, abrir na hora e ler do jeito que está escrito aqui. Do jeito que sair a carta aqui, é da forma como tiver escrito, é o que vai sair. Então, solta a vinheta aí, menino. Solta a vinhetinha da carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. A história é da Flor Sem Perfume, Sem Amor, de Montes Claros, em Minas Gerais. Parará, parará. Meu caro amigo Maurício Fares, está tudo bem? Graças a Deus. Olha, Maurício, você não queira nem saber o sucesso que teu programa está fazendo aqui na minha cidade, na região. Oh, que coisa boa. Pois é, Maurício, é só o que eu ouço falar. Se eu vou no mercado, no armazém, na padaria, até na igreja, Maurício, o que se fala é do programa do Maurício Fares. Você está arrasando, menino. Uai, menina, mas que boa notícia essa que você está me dando, hein? Eu fico feliz em saber que estamos agradando assim aí na sua cidade. E aproveito então para mandar um grande beijo a todos que estiverem me ouvindo nesse momento, através do rádio ou através do computador. E que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês aí de Montes Claros, viu, menina? Olha, Maurício, eu sou uma moça muito alegre, gosto muito de festas, de fazer amizades. Eu estou com 22 anos e ainda não me casei. Mas não por falta de pretendentes, porque eu já tive muitos, mas porque eu mesmo ainda não estava me sentindo preparada para assumir um casamento. As minhas amiguinhas todas já se casaram e a única solteira do meu grupo sou eu mesma. Mas isso não me preocupa, porque eu acredito que o meu príncipe encantado vai chegar. Minhas amigas ficam brincando comigo, dizendo que eu estou ficando para titia, viu? Eu vou ficar solteirona, mas eu levo na esportiva e fico dando risada junto com elas. E assim, os dias vão se passando. Olha, mano, se eu tenho um namorado, sim. Ele acabou se tornando o grande amor da minha vida. Nós namoramos por 4 meses, mas ele teve que se mudar daqui e ele está morando em Belo Horizonte. A gente escreve cartas um para o outro e agora com a internet a gente se fala todos os dias pelo Skype. Ele diz que sente muito minha falta, só que ainda não está preparado para se casar comigo, porque está terminando seus estudos e o trabalho que ele tem ainda ganha pouco, e não dá para pagar estudos e ter família. No ano que vem, em julho, será que é em 2015? Deixa eu ver aqui a carta. Ah, não, não, a carta é do ano passado. Então vai ser agora em julho desse ano, 2014, né? Ele se forma em matemática e vai fazer concurso para ser professor. Ele pede para que eu espere, viu? Ele pede que eu espere por ele, porque assim que ele tiver condição, ele vem me buscar para viver ao lado dele. Olha, Maurício, eu não gosto de ficar comentando isso com as pessoas, pois com certeza não vão entender e vão dizer que eu sou bobona em ficar esperando pelas promessas de alguém que está longe de mim. Mas eu acredito nele, e acho que nós vamos ser felizes juntos, sim. O que é que você acha, Maurício? Será que ele vem mesmo buscar? Agradece a sua ouvinte Flor Sem Perfume e Sem Amor de Montes Claros, em Minas Gerais. Olha, menino, eu acho que Sem Perfume e Sem Amor, não. Não, eu acho que está errado seu pseudônimo, seu nick aí, né, o pseudônimo. Pois se você tem o seu amor assim, como você mesmo disse, mesmo ele estando em Belo Horizonte longe de você, não deixa de ser seu amor, ora, né? Agora, quanto que você me pergunta se eu acho que ele vai aí te buscar? Olha, você quer que eu te diga com toda honestidade? Não tenho bola de cristal, não. Mas eu acredito que ele vai, sim. Você deve esperar por ele, sim. E continuar assim como você está. Guardando para você os seus sentimentos, pois quanto menos pessoas souberem, é menos olho gordo em cima para atrapalhar o amor de vocês, não é mesmo? Brincadeira. É porque a gente fala que esse negócio de olho gordo, mas tem gente mais que se preocupa mais em destruir. Se ela fala pra alguém que tem esse namorado, que tá esperando por ele, é claro que vai ter um monte de cara que não tem o que fazer, de falsos amigos. Ah, você é bobona, fica esperando um cara que não sei o quê, vai querer botar minhoca na cabeça dela. Então, não, é mesmo, é melhor você não dizer nada pra ninguém, não. Fique, guarde pra você mesmo, tá? Olha, quem já esperou até hoje, assim como você mesma disse, que não está nem com pressa e que não se sentia preparado para o casamento, esperar alguns meses não vai ser tão difícil não, né? Aí, nós já estamos em março, né? Aí, abril, maio, junho. Em junho que ele vem? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aonde foi que eu vi essa parte. Em julho, não é? Então, em julho ele vai aí para te buscar. Ora, menina, que legal, né? Se você não está com pressa mesmo, então esperar mais esses meses aí não vai fazer diferença nenhuma. E até porque você mesmo diz que se falam todos os dias pelo Skype, vocês devem se ver pela webcam, né? E até devem... Ixi, Maurício, não fala isso... Ah, vou falar. O que tem? O que tem falar? Né? O que tem falar? Eu acho que isso aí não tem nada demais, tem? Se são duas pessoas que se gostam, duas pessoas... Eu acho que até deve rolar aí uma sacanagemzinha virtual, não é mesmo? Mas tudo isso vai reforçando o sentimento de amor entre vocês, né? Entre vocês dois. E olha, rapaz, pelo visto, ele demonstra que gosta mesmo de você. Porque ele está sendo honesto e não te propôs nada até ele se formar. Se fosse um cara, né? Um cara bandido... Ele ficaria te inventando mil coisas, mas ele não, ele só está te prometendo alguma coisa depois que ele se formar. Isso é coisa de quem tem responsabilidade. E eu acredito sim que ele seja bem intencionado com relação a você, viu? Menina, você já esperou até hoje, não é? Então, espera um pouquinho mais. Seu príncipe encantado vai chegar aí para te buscar. Ah, ele não vai chegar aí montado num cavalo branco, como diz, né, a fábula, não. Mas pelo menos no carro branco pode ser, uai, por que não, né? E aí os seus dias de solteirona vão ter fim. E eu vou ficar daqui torcendo para que vocês dois sejam muito felizes. E que Deus e Nossa Senhora Aparecida sempre abençoe o casal. E que vocês se completem na vida com muito amor e carinho, viu? Ora, menina, era isso que eu tinha para te dizer, né? Só, ó, vou até rodar uma música aí. Que... Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim aquele que um dia... Ah, essa música vai dar certo, sim, vai dar. Canta aí, Cláudia Barroso, Conversando com Deus. Então, vamos nessa, menino! Se o bom Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquele que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Peço, Senhora, traz de volta este amor. Senhor, está perto meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. E mandasse pra mim aquele que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Senhora, gente, por hoje é solo. Acabou-se o que era doce, mas na segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, com mais um programa Maurício Fares. Um beijo no seu coração, menina, fique com Deus, ó, pra você. E pros meus amigos, aquele abraço. E fique aí, né, naquela expectativa que segunda-feira vai ser uma nova semana e nós vamos estar aí com a mesma alegria de sempre. Tchau, tchau, gente! Bom final de semana para todos! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!